quis evitar teus olhos, mas não pude reagir. Fico à vontade então. Acho que é a ficar sem jeito, mas não deixo.